notar como é meu bairro. É favelado, malandro, desempregado, uma família com peso na consciência, e suas vidas se tornam uma rara penitência. Penitência que não acaba, família na mira de bala, um buraco que não sara, tiro no meio da cara. Então cuidado, comunidade, para não, para saudade, luto que não tem mais volta, revoltado com tudo. Os malandros imundo, só por ter um 38ão, acha que é dono do mundo. Donos do mundo não são não, saia dessa vacilão, jogue fora esse calibre e se torne nosso irmão. Irmandade como todos, ensinando e aprendendo, aqui na vila vacilou, seu cadáver está fedendo. WRW é nosso nome, venha nós essa aliar, caso você não queira, a nossa sina é lutar. Saia dessa vacilão, se torne nosso irmão. Mas saia dessa vacilão, se torne nosso irmão. Saia dessa vacilão, se torne nosso irmão. Mas saia dessa vacilão, se torne nosso irmão. Saia dessa vacilão, se torne nosso irmão. Mas saia dessa vacilão, se torne nosso irmão. Saia dessa vacilão, se torne nosso irmão. Saia dessa, pode crer então. Somos é periferia, com a gente dessa não para passar informação. Não custa nada, não se liga nessa, meu irmão. Estamos tentando ajudar, caso você não queira, a nossa sina é lutar. Essa luta não é luta não, ela se torna uma guerra. Não vai sobrar ninguém, vocês vão pro inferno. Sem parentes, sem amigos, sem luta e sem caixão. Você foi pro caminho errado, caiu já duro no chão. Inimigo vacilão, saia dessa, meu irmão. Já não basta os seus amigos que nem conheceu seu próprio caixão. Viés pra arregaçar, essa nossa rima vai pegar. Somos WRW e estamos no ar. Saia dessa vacilão, se torne nosso irmão. Mas saia dessa vacilão, se torne nosso irmão. Saia dessa vacilão, se torne nosso irmão. Mas saia dessa vacilão, se torne nosso irmão. Saia dessa vacilão, se torne nosso irmão. Mas saia dessa vacilão, se torne nosso irmão. Saia dessa vacilão, se torne nosso irmão. Mas saia dessa, pode crer então. Somos WRW, estamos tentando te passar o que aprendemos na rua com o nosso ex lá. O mano nosso alienado que não nos escutou. E aí, o destino o levou. Siglas o seu nome, é o que vou citar. Para o nome dele, a gente preservar. Ele era um truta nossa, tentamos o alertar. Ele foi pro lado errado, o inferno é seu lugar. Sinto muito ex-amigo, fizemos de tudo para ajudar. Você com vis queria mexer, o bom pastor virou seu lar. Onde muitos se foram para nunca mais voltar. E aqueles que ainda usam, pedimos pra parar. E outra vez cantaremos o nosso refrão. Se não quiser ser um LE, preste muita atenção. Saia dessa vacilão, se torne nosso irmão. Saia dessa vacilão, se torne nosso irmão. Mas saia dessa vacilão, se torne nosso irmão. Saia dessa, pode crer então. Saia dessa vacilão, se torne nosso irmão. Mas saia dessa vacilão, se torne nosso irmão. Saia dessa vacilão, se torne nosso irmão. Mas saia dessa, pode crer então.